dignidade tem pra terminar. Manda mensagem, foi o golpe mais baixo que você já deu. Não, não vai ser fácil assim me deixar. Começou ao vivo, agora online mente. Vem falar que eu não sou mais seu. Já já eu bato na sua porta. Quero ver sustentar o que tá me dizendo agora. Cara a cara, com minha pele em sua pele. Quero ver dizer que não me quer. Se conseguir a minha vida séria. Sua porta.